que acabou. Saudade. Sequência regional, olha. Bora, Marituba! Obra só no meu parceiro Mauro. O homem que vem de gesso em Belém, tá com a gente, obrigado. Wilson Marinho aqui na frente, olha. Era equipe Desconto. De sol, um dia de verão. Nós dois ali na praia, prendendo os corações, pra que não explodissem na frente de ninguém. Aí quando a noite desceu, parece preparou um clima de romance, cenário de amor, deixando tudo pronto pra gente se amar. Pop Saudade. Aí os beijos, os abraços, as carícias, a paixão, as frases soltas, loucas e os nossos corações. As uvas do Curió Utinga já estão aqui no Trem da Saudade. Aí você se abriu todinha como se fosse a flor que espera as picadas de um louco beija-flor. Você se entregou toda, se fez mulher. É, o banco de vinheta é errado. Vou botar aqui do pop. É. As uvas do pop saudade 3D. Era uma tarde de sol, um dia de verão. A equipe faz gostoso já está aqui. Pra que não explodissem na frente de ninguém. Olha pra você que tá bebendo na boca da lata e desceu. Temos canecas, taças, um clima, do Trem da Saudade aqui na sua vida, tá bom? Bora, Rayane! Deixando com a gente, cadê a minha? Amigo Renato, da equipe do Solveiro. Um abraço, meu irmão! Aí os beijos, os abraços, as carícias, a paixão, as frases soltas loucas, os nossos corações batendo sem controle, não deu pra segurar. Olha a família Botafogo. Aí você se Maílson, Érico, Luciano, Mortadela, Patrick, o Marquinhos, as primeiras damas. Um louco curtindo com a gente, olha. A vitória de 4-1 hoje deles, olha. Se fez mulher. Reginaldo! Tentaste me deixar inutilmente. A força da corrente novamente te arrastou. Bora, Marituba! Segura! Te fez voltar pra mim, estou contente. Se voltaste diferente, não importa, meu amor. Então, para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Pop Saudade. Pop Saudade. Deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu meu coração. Disseram tanta coisa diferente. O povo é exigente. Vê maldade numa flor. Os covardes da saudade já estão na área pra curtir o som que gostam. Pop Saudade 3D. Eu não ligo, meu amor. Então, para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu Meu amigo Diniz, do Vado Diniz, tá com a gente. Manda top pra 40, aqui curtindo pop. Para Dorinha Pop! Ai, Dorinha, vamos lá. Para de sofrer. Olha, João Dias, com a gente, bora lá, hein? Que um grande amor tu podes ter. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, Pop Saudade, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, bora fechou! Em vez de alegria, tristeza. Adriana por aqui também, obrigado. A saudade sufoca e eu não aguento. E a noite, hein, meu irmão? A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Obrigado também, Alane. Abraço o meu travesseiro. Alana, juntamente com a Ângela. Hoje recordando aqui do Pop Saudade. Obrigado, vamos. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Bora, Rayane. São tantas lembranças. Gabriel Aldo. Ele, o seu grande amor. Na cama. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Naldo e Anjinha, o casal talento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, triste. Olha a equipe desconto, minha, da saudade. A saudade tô com a gente também. Eu não aguento. Wilson Marinho, para o Wilson. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Canguru das Marcantes. Abraço meu travesseiro. Procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Aniversário do Deneco. A noite, o cio... Hoje aqui no Clube dos Romeiros. Próximo sábado, só no Pop Saudade, lá na festa do Remédio, gente, Magalhães de Barata, o senhor é nosso convidado. Domingo Pop Saudade, no Chino de Bragança, lá no Jiquiri. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Das uvas. Lembro com muita saudade aquele bailinho onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentar. Pop Saudade, só pra me mostrar. Passado, presente e futuro. A música que você não esquece. Que transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre achando teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu te... Cielo, ele comanda os paraíbas do Pop Saudade 3D. Aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a... Bora, Ciclope, amigo Bruno e a Xana desde ontem com a gente também, obrigado. Ele apertava e olhava seu busto dentro do corpete querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. Amiga Maurícia, desde ontem também com a gente. Mas que você vê lá no Calamajor. Que vá se eu tinha certeza. Olha o cachorro da vila. Desde ontem também com as ruas. E na minha lambreta, contente pra casa, eu ia te levar. Bruno e seu amor, Sandra, agora é Pop Saudade 3D. Em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Meu amigo Alingio, muitos conselhos tá na área, bora ali, que dá, deixa considerado aí, meu. Tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo o teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta. Obrigado a Jaque, a Manu. Bonito. O Anderson tá com a gente. Passar. Chefinho, obrigado. Bora curtir assim. Tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você... Dorinha Pop de Marituba. Ela é pop de coração. Na minha lambre... Vamos de volta, Dorinha! Vai! O Alexandre e Alexandre Luiz, que coisa boa! Você não deu valor no amor que oferecia a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu já... Alexandre do Whisky e Alessandra, o casal Top Saudade no Pop Saudade 3D. Aí você! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Você me perdeu. Não deu valor, né, cara? Não deu valor em... Olha a equipe desconto, meu irmão. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou... Perdeu. Perdeu um grande amor. Fala, Juan. Toda comitiva aqui curtindo. Obrigado, hein? Vamos lá. Segura. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Amigo Chapolin, comandante Chapolin, tá desde ontem com a gente também, curtindo o Pop Solar. Ao lado do casal Silvão, Beni, Bruno e a Sandra. Bora, Ângela. Cadê a Lana? Aí, Lana. Justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me... O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Rangel, Kiko e também o Jaca. Olha o Luan, rapaz. Bora, Luan! Alguém que vá me amar. Aí. Aí você vai saber. O covarde DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Amor. Coelho, ele é a primeira dama, ao lado ali do casal Carlinha de Lê. Nosso muito obrigado, tá, gente? Vamos lá. Bora, Bia. Amor. Bia Rayane, as irmãs. Você me perdeu. Você me perdeu. Pop Saudade. 3D. 3D. Você me O Pop é o Pop. Olha o Andrei do Xingar. Não entendo o que aconteceu. Nunca mais você aqui apareceu. Pra onde não sei o Pega o jornal. Olha a família Botafogo aqui com a gente. Paulinho, Eric, Luciano, Mortadela, o meu Patrick, o Marquinho e as primeiras damas é da família Botafogo. Obrigado, vamos lá. Pra você, nossas brigas passam. Wilson Marinho, olha o Diniz, o Mário Diniz. Meus sentimentos, então me diga qual motivo você partiu. Fiquei só. Olha o Juan. Até quando? Aí dos Varejeiros. Lá de Coraci tá com a gente. Obrigado aí, meu irmão. Pra não mais sofrer. Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar você? Pra não mais sofrer. Pop Saudade. A máquina do tempo. Obrigado, Vani. E também o papaizinho curtindo o Pop Saudade. Vamos lá. O que aconteceu? Nunca mais você aqui apareceu. Pra onde? Não sei onde. Sumiu, desapareceu. E eu? Fiquei só. Saudade, hoje Marituba, o aniversário do Leleco Promoção. Mais uma. Paulo Saudade, também a Rose, é da equipe Desconto da Saudade. Vamos lá! Dádila e também a Tamis. Bora, Tamis. O cachorro da Vila. Bora, meu irmão. Bora, Jaque. Bora, Jaque. Fogo que acende fogueiras em mim. Bora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante no corpo do amante. Sofro sempre carícias. Alexandre Luiz, com a Alexandre, com a gente também, com o Guru das Marcantes e também a Rose das Marcantes. Por aqui curtindo, obrigado, hein, meu irmão. Meu parceiro Kiko Considerado, esse é meu brother. Alô, Kiko! Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Olha o Luano só na retaguarda. Alô, Liel! O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo, o que me fazes assim? Seja amanhã, seja... Ei, Liel de Ananindeua, no Pop Saudade. Teu sol derrete minha resistência. Olha aí. Tens o desejo do amante. Amado. Amigo Luan, é dos Varejeiros lá de Coraxi. Aqui com a gente, curtindo, obrigado. Junto com a equipe Desconto da Saudade. Tens o desejo do amante, do corpo do amado. Curti. Alô, garçom Fabrício! Chega aí com o meu amigo Andrei, do sindicato. Meu irmão, ele tá fim de bebê. Saudade 3D. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ei, não brinque comigo assim. Diga que somos amigos, eu ainda amo você. Sei. Olha a equipe Desconto, já confirmando presença no Ciro de Bragança, tá, gente? Quase nada. Lá no Juquiri, domingo. Vamos, saudade! Espero você. Wilson Marinho. Aí, Dorinha. Hoje alguém me falou de você. Disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Bora, Rangel! Eita, Pia! Olha as gostosinhas de Marinduba chegando agora! Bora, bora! Da Rayane! Já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. É Pop Saudade. 3D, de você. Pop. Disse que você perguntou por mim. Pop Saudade, Marinduba. Aniversário do Batalho Leco. Me deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só telefonar. Eu estou aqui, me dê um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar. É só Cíntia telefonar. E Andrei do Sindicato da Brahma, do Pop eu Saudade 3D. Oi! Dorinha Pop, a Rose, a Núbia, aqui com a gente, minha amiga Eliana Simbalcento, a do Tremideirão. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que Gabriel, Zequinha, todo bem-vindo. Comandante, comandante Chapolin. Minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro te amo. Olhe, Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim. Equipe Vai Rochoso também desde ontem com a gente. Obrigado, tá, gente? A Juba também desde ontem. Seu amor. Nossa amiga Érica, aqui curtindo de boa. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Deixa o Bilu, não, chega Bilu. Vou começar a bater as fotos. Aí da nossa família Floresta, cadê você, meu irmão? Eternamente, pois não vivo sem você. Pop Saudade 3D. 3D, beleza. De saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande. Anda da gentada, olha só. Minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Olha o Diniz, louvado o Diniz. Quero, ei, moleque. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até. Papi! Papi, papi, saudade! Obrigado, mundo. Baby, baby, sonho com seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero! É o que mais quero! Olha que eu sou sincero! Eu sou sincero. Sou louco por você. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera! Libera, libera. Equipe do Solteiro, bora Renato, bola. Libera que eu. Toda rapaziada aqui com a gente, obrigado, vamos lá. Libera, libera pra mim. Meu amigo Charlie aí dos Bons de Varra. Bora, moleque. Vai. Mas assim. Rangel, Kiko, Luan. Fica. Olha esse trio. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim. Aplica. Pop Saudade 3D, fazendo show pra família. Bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Anda da gente, não quer. Quem gosta é o dono. Não quer, de jeito nenhum. Aí dos amigos separaram. Mas assim. Fazia uma cara no tijolo que eu não vi ela. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que... Depois de benefício, né, meu irmão? Sendo que é tão bonita. Edson. E os sinais da Almirante Barroso estão coração aberto para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Olha a equipe desconto na Saudade. Alô, Raiane. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas vai! Sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha aí, Bochina. Também o DJ de Nemixe. Tá com a gente, ó. Esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Pop Saudade. Sou traficante. Sou traficante do amor. Olha a dona Joana, aí da JB Impressos. Um abraço aí, dona Joana. Vamos lá. Pop Saudade, volta ativa. Traficante do amor. Bora, cachorra na vila. Os amantes, os amigos da Saudade, futebol pelada. Tá com a gente mesmo aqui, tá desde ontem com a gente, curtindo. Obrigado aí, meu irmão. Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Olha, daqui a pouquinho, gente. Bora! Tem 10 baldes de cerveja aí. Fala com o parceiro Vano, daqui a meia hora. Vamos lá. Pop. Dance coladinho. Vamos lá, família! 3, 2, 1. Do brega da Zorra, a galera já é fã. 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. A galera já é fã, tá entrando. Devagar, mas tá entrando. Mano! Olha quem tá na área. O amigo doido de Marituba. Boa noite. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais, nem sua emoção me ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Só que a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos. Chega Bia do Distrito do Maior Valor. Equipe 10 Conto e também a Rayane. Vamos lá. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai, vai, vai, meu pop, vai, vai, vai. Dá de pop, dá de pop. Chega no Marituba. Minha amiga Rita, aí dos amigos separados. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar. Pop Saudade. Aonde pop toca? Pop, pop. Vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. As uvas do pop. Olha as uvas. Eu me encantei pelas Marias do pop. Segura mais uma. Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E você conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a você. Super é pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Quem já me fazer o S aí? Fácil. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com o DJ Celis e o Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim. Joga! Joga a mãozinha direita, depois a mão. Olha a galera aí dos Gaviões da Baixada, joga a gente também. Os dedinhos pro céu e faz o S e sou. Canguru das Jorgantes e a Rose das Jorgantes. Também o Thiaguinho e a Izzy chegando agora. Depois a mãozinha esquerda, cruza os dedinhos pro céu e faz o S sobre a cabeça. Ele está de volta, o fenômeno do Pará. Paulinho Boy. Meu coração, e eu me entrego todinho a você. Super pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Essa é a família Pop Pop, feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Vereador Aleixo aqui com a gente, obrigado. Alô, Aleixo! Esqueço até de mim. você tá feliz. Por você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, quando a gente ama de verdade, a gente faz tudo pela pessoa que a gente ama. Igual essa música aí, cara. Olha só. Bora, Yeri. Luizinho tá com a gente. Bora, Luizinho. Hoje é bem separados. Vamos lá. Segura. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Olha o 13º aniversário aí do Grêmio da Baixada. Saber que você tá feliz. O Renato. Com você. E a Jazinha. Tudo, tudo pra te ver feliz. Nosso amigo Luan. Tá de coraginha. Aqui com a gente também, Luan. Tudo. Vamos lá, meu irmão. Tudo pra te ver feliz. Nova super máquina do tempo agora está completa. Pop Saudade 3D. A máquina do tempo. Olha a Lene do Clube das Bandidas. Pop, pop, pop. Saudade. Cansei de ser um brinquedo em sua mão. Decida de uma vez, quero um sim ou não. O nosso caso precisa de uma solução. Pop Saudade. Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Pra você que tá tomando na boca da latinha, bora, Pipirão! Não... Temos aqui os copos personalizados do do Pop Saudade 3G. Uma vez, chega aqui, adquira o seu, tá bom, gente? Quero sim ou não. Se não me quer, deixa. Pop Saudade. Em meu coração 3D. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor. É meu, Chapolin Colorado. Equipe Faz Gostoso, desde ontem também. Me queiram, me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Não quero ilusão. Abraçar também meu grande amigo Brinco, aí dos cachorrões da saudade de Mariduba. Alô, Brinco! Onda é pop agora, meu irmão? Pop Saudade. Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Fica tão pouco comigo, quem ama não faz assim. Decida de uma vez, quero sim ou não. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão. Clube do João Beira, aniversário do Martão Deneco, mais uma. Olha, gente, vou logo preparando as suas cartelas e já já vai rolar o primeiro prêmio, valendo 10 baldes com cerveja, cara. Vamos lá. Minha amiga Nilza. Alô, Nilza. Vai. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso. preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. Bora, Rangel! Também o Kiko, considerado. E também o Luan Adidas. Obrigado, gente, pelo carinho. Bora, Kiko! Essa semana já tem vinheta no Pop Sobrecha. É o homem das músicas. Alexandre, Alexandre Luiz, cara. No Balusca já. Estiveram ontem com a gente também lá no Calabazu. Olha o Andrei do Sindicato. Ele, a dona Cid, vamos lá. Meu pequenino amor, que saudade de você. Um abraço também a Rosa. Tá com a gente, Rosa. Não aguento mais, preciso te 3D, Pop Saudade. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando. Essa é a família Pop. Feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Pará. Vamos lá, Curtidão, bora! Parabéns, Geneco! Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Os amigos da Saudade, chegando agora. Marcelão Turismo, Ora Jéssica, Mona Lisa, obrigado. Ediel, Cacique Ediel. Hoje as uvas completas. Jéssica, Nádia. E a Tamis. Um abraço, vamos lá. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo. Aí, Deneco Noche, parabenizando pelo seu aniversário. Que Deus possa abençoar você e continue sendo esse grande homem guerreiro e lutador aqui na cidade. Olha os parabéns aí da Rosa, Érica e a Núbia. Vamos lá. Dorinha pobre. Foi loucura, amor, amor. Sinto-me presente. Dorinha Pop de Marituba. Ela é pop de coração. Que se faz além do dia. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E é o que? Vai! Amor e loucura. DJ Jeremix está com a gente. Um abraço, DJ. Amor e loucura. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende. Olha o nosso amigo Gerson, o Fabrício. Só você... Então chega aí com o Andrei do Sítio Cada Brama, tá bom? Eu vou amar, você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu Cacique de El, esse é nosso. Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. É, com a Cacique. Eu vou amar, só você eu vou amar. Eu te amo, não tem motivos pra esconder. Eu te amo. E pro nosso cachorro Gatilho, tá com a gente também, o Fabrício, o Vinícius, obrigado. Os nossos cachorros. Aqui, olha. A equipe do Solgueiro ainda no pedaço. Você tem algo estranho. Alô, Renato! Bora, bora. Que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Marcelão Turismo, esse é Velha Guarda aqui no Pop Saudade 3D. Eu jamais amei assim. Bora, Marcelão! E por isso estou feliz. Os amigos da saudade, pra semana já tem vinheta. E amanhã também tem o aniversário da Nath Pop. E aquela pelada gostosa, né, meu irmão? Vamos lá, é isso. Tenho motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Olha o 11º aniversário do Goiânia da Baixada. Tá chegando aí, tá, gente? Tem algo especial. Essa é uma ideia, olha. Que me prende, me domina. Bora, Jéssica! Na época, as meninas que não querem prestar do Corinthians. É! Tamara, Dira e a Thaís, campeã. Aí do Açougue Regi. Pop Saudade 3D. Eu sou no pop. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado. Olhe, Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim. Do meu carinho. Que bigarrita. Aí dos amigos separava, Ariere. Bora, Márcio, bora, Márcio. Você me faria feliz, mas me enganei. Pop Saudade. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem. Alô, Pirão! Ele é a primeira dama. Querendo que eu lhe aceite outra vez. A Tamara e o Dina. Pra você novamente. Fazer e a Thaís, aí do Açougue, campeão, obrigado, bora, Regi. Mas agora não, agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois... Olha o Kiko de Benevista, meu sapo, tá aqui com a gente, vamos lá. Vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você nova... Top! É pop, é saudade, é 3D. Agora não comigo, não. Olha o direito, sua primeira dama. Pois está fechado e você não. Olha o Rainha nos Felões. Em meu coração. Andrei, fica xixi aí do sindicato. Lá vem você. Saudade 3D. É o som do Bob. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco e vontade de tocar. Olha, eu tiro a primeira dama. Aí deu bola. Aí doutor Sondeiro. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Eu sou teu, você é minha, tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha, ouve o que eu vou falar. Queria estar a todo instante. Cíntia e Andrei do Sindicato da Brahma, do Pop Saudade 3D. Ficar eternamente dentro do teu coração. Para recordar. Solo Bob. Partilhar das alegrias. Dia e agora o Zumba, estou completo, Berron. Estou desde ontem com a gente, acompanhando. Obrigado, meninas. Olha a Jéssica, a Nádia, a Tames, o cachorro da vila. Tá com a gente. Aí dos amigos da saudade. Bora, Chaboli. A equipe faz gostoso também desde ontem com a gente. Aqui no Bob. De manhã quando abro a porta, Maurícia Marito Bence já está aqui. É o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço. Como é ruim sonhar. Bora, Gilei Mix! Tá aqui com a gente, viajando aqui na Super Máquina do Demo. Pop Saudade. Um dos caras que admirador muito aqui no nosso trabalho. Muito obrigado, Gilei. Seja bem-vindo, meu irmão. Sábado tem o Pop. Tem quatro bocas, Magalhães Guarata, gente. A festa do Remeso. Domingo tem o Bob Saudade, no Ciro de Bragança, lá no Juquiri, lá do Luiz. Vai ser bom demais, vamos lá. Que dia, colher nos campos a poesia e entregar... Bob Saudade. As uvas do Pop Saudade 3D. Uma noite de cor de carne e um lençol azul. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só dá você. os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Essa galera, que a gente tem um carinho todo especial, sendo representado aí hoje pela Arielle, nossa amiga Rita. Vamos lá! Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até. Bora, Marcelão Turismo! Cacique de El! A bomba Melissa! Pop Saudade! Dorinha top de Marituba, ela é top de coração. Meia noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Ele é o de Ananindeua, no Pop Saudade. Você tem um jeito sereno de ser. Agora ele é pop, olha, meu irmão. Noite no meu quarto vem me entorpecer. Olha o Bilu já batendo as fotos, tá, gente? Quem tiver, divulga, não deixa bater, que a gente vai postar na página do Pop Saudade. Menina veneno. A nossa página é Família Pop Saudade de Belém. Digite no Facebook. Dê curtida. Temos para mais de 5 mil seguidores nessa página. E lá serão postadas fotos, tá, gente? Mais uma para recordar. Pop Saudade. Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Rua, oh rua, rua da recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda criancinha. Pop Saudade 3D. 3D. Meu irmão. Mas o tempo foi passando. E aí? E de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar. Olha a patroa Andréia, tá só na bandeirinha. Um abraço com a voz. Alô, Deco! Parabéns, meu irmão. Tamo juntos nessa luta. Pop Saudade já começou com o pé direito, hein, meu irmão? Ontem, casa cheia, Calamazu. E hoje não poderia ser diferente aqui no aniversário do Neném. Obrigado, família, obrigado, seguidores que vêm nos acompanhando. Desabara, aliás, Mineirão. Passado se bem. A família Pop, os Velha Guardas, que estão voltando com a gente. O sol já vai sumindo, sem calor. O mar vai refletindo sua cor. Saudade original. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. O dia terminando me relembrou o dia em que, cantando, você chegou. E eu sozinho vou. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. Reviva as emoções que marcaram você. Saudade, o tempo não apaga, pulsando junto com seu coração. Se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. No dia que acaba, a sombra vem. Já não tenho mais nada, não sou ninguém. Você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu. O Pop é o Pop. Um grande amor. Nada mudou para mim. Bora recorrer, bora. Não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Essa não, covarde! Tentou se encontrar. Covardia. Mas por fim compreendeu. Olha a chuva, tão valor, hein? Eles querem você, mas amor de verdade só meu. Pop Saudade. Porque recordar faz parte da sua vida. De verdade. A máquina do tempo. A vida tem coisas estranhas. E a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Oh, meu amor! Meu amor, vem! Eita, cachorra, viu? Quero você! Tá desde ontem também, curtido, obrigado, hein? O mundo é nós! Desde o Caramaju! Vamos viver! Olha o cachique de é! Para Jéssica! Amiga Cíntia por ali, o Andrei aí do sindicato, o nosso muito obrigado. Esse casal que a gente dá valor. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem. Eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Pop Saudade. meu grande amor pra você. Pop Saudade. Sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade. Já já tem vivo, gente! Prepara as carteiras. Todos querem você, mas amor de verdade só. Pop Saudade 3D. Quando está comigo, você briga sem motivo. 3D, oh, oh, oh. A equipe faz gostoso. Eu queria. Bora, Pedrinho, Farrinha, bora, Berrão. Pra voar pra bem longe daqui. Viviane Bronze, Muradinho também, bora, Vivi. Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Viviane Bronze, a marquinha que você respeita. Bora, Marcelo, com o lixo. Bora, berrou. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Pop. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu meu passado, futuro e presente. Olha, Marcela, rapaz. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Toca mais uma, vamos chamar mais um prêmio domingo. Atenção, Maciota. Queria ter as... Vem-te embora. Pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido. São coisas que não vão resistir. Vamos lá. E não... Segura. Lá, lá, lá. Bom! Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte.